Bia. Web Rádio. Sinta a emoção. O outono está no ar. Deixe o coração te levar no ritmo da estação. Como é bom te ouvir e sentir cada canção. Ao acordar, ter você do meu lado, meu amigo rádio. É tão bom sentir esse clima. Como é bom o astral lá em cima. Tanto amor. Outono chegou. Vem curtir esse clima. Curtir esse clima. Cair nessa festa. Cair nessa festa. Ficar do meu lado, o rádio ligado. Outono chegou. Horas e 2 minutos. Você está na 95,9 Sintonia Web Rádio. O trânsito é feito por vidas. Depoimento de Rondon Caetano, que perdeu o filho no trânsito. No dia 5 de dezembro, eu recebi a notícia que uma pessoa totalmente embriagada colidiu com o carro do meu filho, Pedro Caetano. Um jovem de apenas 25 anos. Que veio a falecer 30 dias depois. Naquele dia, eu perdi meu filho. A família perdeu. Os amigos perderam. A irresponsabilidade de uma única pessoa mexeu com a vida de centenas de outras. Se beber, passe a chave ou peça um veículo por aplicativo. O trânsito é feito por pessoas amadas, por pais, filhos, amigos, por vidas. E lembre-se, o maior sempre cuida do menor. Juntos salvamos vidas. Uma campanha de utilidade pública. Palmeira FM. É pelos meus filhos. Por eles eu topei trabalhar no turno noturno. É por Sofia. Por ela, eu acordo todo dia antes do sol nascer. É pro Zé poder entrar na faculdade. Por ele eu chego do serviço e nem descanso. Vou rodar de aplicativo. Todo alagoano é assim. Põe o coração no trabalho. E o governo de Alagoas é igualzinho a você. Coloca o coração em tudo que faz. Por isso, são 100 dias de trabalho e coração. 100 dias com novas creches cria, com IPVA zero do programa Correria, com mais de 3 mil atendimentos no Hospital do Coração. 100 dias com 1.300 policiais convocados, com 13º do CRIA, com grotas reformadas. 100 dias com promessas cumpridas. 100 dias trabalhando por você e pra você. Governo de Alagoas. 100 dias de trabalho e coração. Volta, me abraça. A L Eletrônica. A L Eletrônica. Vai me deixar. Consertos de TVs, LED, LCD e plasma de todas as marcas. Consertos de aparelhos celulares, tablets, notebooks, PC, som automotivo, microsystem, caixas amplificadas, potências, homes e DVDs. Não quero outro adeus em teu olhar. Consertamos também micro-ondas, forno elétrico, secador, chapinha, ferro de passar, ventilador, climatizador, cafeteira e muito mais. Não cobramos orçamento. O que será que eu vou dizer? A L Eletrônica fica localizada na Avenida Vieira de Brito, 559, bairro São Cristóvão, Palmeira dos Índios, Alagoas. Próximo ao novo Unicompra Supermercado. Telefones e WhatsApp para contato: 82 99924 8868 ou 82 99924 8838. Organização Alexandre Fernando. Me abraça e jura nunca mais vai me deixar. Você sabia que Alagoas é um dos estados que mais desperdiça água tratada no Brasil? Mas você pode ajudar a mudar esse cenário. A Águas do Sertão está com uma força-tarefa na sua cidade para reparar vazamentos na rede, fiscalizar irregularidades, substituir hidrômetros antigos, além de facilitar o cadastro na tarifa social, benefício que oferece desconto na conta de água para as famílias de baixa renda. Para isso, facilite o acesso das nossas equipes ao seu imóvel. Vamos juntos praticar o consumo consciente. E lembre-se, água quando todos cuidam, todos têm. Para mais informações, 0800 000 2122. 11 horas e 6 minutos. De segunda a sexta, você fica bem informado. Das 8 às 10 da manhã, com o programa Jornal da Manhã. Aqui na Sintonia Web Rádio. Apresentação: Robério Pereira. Jornal da Manhã. De segunda a sexta-feira, das 8 às 10 da manhã. Aqui na sua Sintonia Web Rádio. Rádio Pirata é crime. Nova denúncia. Mas eu, reverendo vidente Francisco Silva, tenho a solução para... Esta rádio já foi fechada 8 vezes pela Anatel e mesmo assim continua no ar. O dono, o tal do reverendo vidente, vende espaços publicitários. É ilegal. Entendeu? Então geralmente aí varia esse negócio de preço. Vende por hora ou então vende por sessão, né? Como se não bastasse, o risco de prejudicar a comunicação dos aviões. Frequência 2064, pela interferência que é Rádio Pirata, né? 2064. A reportagem pergunta ao tal do reverendo vidente. Eu queria saber se o senhor não viu ainda que a sua Rádio Pirata representa um risco também para a comunicação entre aviões. E eu gostaria que o senhor, se o senhor tem alguma denúncia... Atenção, autoridades. A situação precisa ser controlada. Mas eu tô perguntando o seguinte, já que o senhor disse que é vidente... Vai tomar no... Alô? Rádio Pirata é crime. Denuncie. Ligue para a Anatel 0800-33-2001. Sintonia Web Rádio. 11 horas e 8 minutos. Perigo no ar. 40, vigilância radar. Forma interferência nas suas frequências. Rádio Pirata interfere na comunicação entre aviões e torres de controle. Música aqui nessa posição. Isto aconteceu recentemente. 64 na posição, tá pegando o Rádio Pirata, possível? Estamos recebendo também. Acontece frequentemente. É, isso é uma coisa, não, é uma constante agora, né? Frequentemente. E vai acontecer até quando? Exatamente nessa posição que estamos passando, Rádio Pirata com muita intensidade, ok? Se você ouvir uma rádio clandestina, denuncie. 0800-33-2001. Rádio Pirata é crime. 2765 recebe uma transmissão de rádio mais intensa e clara que a do controle. Rádios piratas podem causar acidentes aéreos. Confirmado, esperem, Eric, já estou recebendo a Rádio Pirata também. Além de ilegais, portanto, são perigosas. Você, ouvinte, ao flagrar uma rádio clandestina, denuncie. 0800-33-2001. Você, piloto de avião ou helicóptero, tripulante, controlador de voo, quando uma rádio pirata invadir a frequência de comunicação, denuncie. 0800-33-2001. Acione a Anatel também por meio de seu sindicato, da sua associação. Já recebi, inclusive já pegamos o telefone também. Maravilha, Irene. Não deixe passar. Interferência é turbulência. Rádio pirata é crime. 82 9 82 21 59 88. Esse é o WhatsApp da Rádio Sintonia Web. 95,9. 11 horas e 10 minutos. Na hora de tomar aquela cerveja geladinha e não sabe aonde ir, o lugar certo é o Casarão do Povo. Lá vendemos todo tipo de cerveja, caldinhos, tira-gosto, refrigerantes e muito mais. E para você se distrair, temos sinucas. O melhor atendimento você encontra no Casarão do Povo. Aqui o importante é você. Aberto de domingo a domingo. Lembrando que de segunda a sexta é aberto a partir das 14 horas. Sábado e domingo, o dia todo. Localizado na rua Castelo Branco, na Vila Maria, próximo ao Detran, aqui em Palmeira dos Índios. Organização, o Elito Popular. Elitinho, Elitinho. Venha logo, se não me saudade, eu vou morrer. 82 982215988. Esse é o WhatsApp da Rádio Sintonia Web 95,9. Por conta de uma fake news, minha mãe foi confundida na rua, dizendo que ela era a sequestradora de crianças. A minha mãe foi espancada até